Salvador, a Avianca, Fox 90 aqui, autorização para ingressar o pátio principal, terminou 55. Autorizado. Ciente, repórter interno, certo. Salvador, mais uma vez, muito bom dia. Avianca, Oscar, não vem aqui, comunicando o término de rebote. Pátio, remota 3, para o principal, finger número 5. Gente, bom dia. Bom dia, Torre, valeu. dia. Paulo Salvador, Gol 9961, informação hotel, bom dia. Bom dia, 9961, no Galeão, Santos Cotes. Santos Cotes. Salvador Galeão, 360, Cruzeiro 10, decola Pistão 0, curva direita, da Euleda Bridge, 128, 5156. Autorizado para Galeão 360, autorizou Luna 0, decola da 1-0, curva direita. Rael Leda Bridge, 5-1-5-6, voo 1-9-6-1. Direita, poste no topo. prossiga. Ah, beleza, a pista é 190, tá? Afirmativo. Ok, porque no aqui, em português, ele já com a pista 190 interditada. Gentileza, por favor, verificar. Parei agora, obrigado. Salvador, muito bom dia, tá 3597, com a informação, hotel livrou 200. Bom dia, 3597, identifique, desça para 2000 pés, chegada, ponto e ajuste no 05. 2000 pés, no 05, sempre não solicitou high speed, podemos manter, tá? Afirmativo. Obrigado. Solo, gol, no 961, na posição 10 para pushback, direcionando. Desconfirme, gol no 961, no pushback, acionamento, portão 10. Afirmativo. Livre, chame táxi, 1 no 961. Livre, chame táxi, gol 961. Desça para 4000 pés, ajuste no 05, no 8, é assim que identifica. 4008, 05, identificação, agora. bom dia, Rio 5973, identifique, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5, para de Duna. Taxi Gol 1961, tem autonomia de 3 horas e 30, alternativa é Campinas, POB de 91. Preciso confirme 091 Campinas 0330. Afirmativo. Copiado, Gol 1961, táxi aprovado via pátio principal e Índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 0 no 5. No ponto de espera, chame torre frequência 1 no 8, decimal 612, 1961. Gente, livre táxi, pátio principal, Índia, ponto de espera da 1-0, chamar torre 18, 612, Gol 1961, apenas confirmando, não há necessidade de carro follow-me aqui. Para as aeronaves da Gol e da Azul, negativo, senhor. Foi feito um teste e, a princípio, todos os senhores estão liberados. Para as outras aeronaves, não. Precisam de follow-me até o portão 08. Tá legal, então. Muito obrigado. Controle, o TAN 3597, possibilidade de voar na Pro de Duna, senhor? Reporte estabilizado, 3597. reportará, muito obrigado. Uno 865, reduza para 200 nós. 200, reduza. E o 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 520 LS. Uno 865, vetor para sequenciamento, curva direita para 235, limite ao localizador. Direita 235, limitado pelo Washington, 235. 171, informação de... Zono 71, Guarulhos, aguarde só mais uma coordenação, o nível 320 já tem aprovado. Prepare da Euleda Bridge, senhor. Da Euleda Bridge, da empresa do Paris. Salvador, é o azul 40-40, frente da Índia, 340 com 5. Tenho 340 aprovado, número 2, prepare da Euleda Bridge 4040, aguarde quadra. Aguarda da Euleda Bridge. Bom dia, no 093, desça no nível 050, chegada bom, se identifica. 050, bom, se identifica, bom na frente. Ok, está autorizado no 063. Autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Hotel Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, transponder 5172, TAN3 171. Autorizado 320 para Serra, Bravo Hulk, Romeu Avião, Perdão 16, Bravo Hotel Zulu, direto 13, direto Forte, segue conforme o plano de voo. Demora da 10, nível direita, da Elvinda Brite, controle 208, transponder 5172, na 3172. 5172, eu escutei o chamamento correto com 3171. No portão 4, chamei pronto para o pushback agendamento. Chamada aí. Azul 4040, pronto para cota. Afirma, Francisco. Azul 4040, autorizado para Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via Alfa Zulu 16, nível de voo 340. Pistinho zona 0, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5173, azul 4040. Teste autorizado com a CIS 340, via Alfa Zulu 16, vai falar da pistinha 0, curva à direita, da El, Leda, Bridge. Transponder 5173, controle 208-4040. Protegimento correto, azul 4040, portão 3, chame pronto para o pushback, saneamento. No 865, esquerda 200. Esquerda 200, bom, 865. Gol 1961, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. Confirme a primária? 1251. 251, 13325, Recife, gol 961, bom dia. Bom dia. Gol 865, esquerda pro 135, reposto estabilizado. Estabilizado, gol no 8 mesmo. No 093, desça para 4.000 pés, ajuste no 095. 4.000 no 095, no 093. Avisado, Eletro 05973. E o 5973, torre 18, decimal 62, onde? 86, 5973, Eletro. Alô, Salvador, tá 6171. A 3171 no coordenação com a equipe de solo. Está passando em mais alguns segundos um reposto da companhia para ingressar no portão 02. Assim que eu mesmo lhe tracar, o senhor tem livre posicionamento no 4, chama pronto para o táxi, então 3171. Após o reposto da companhia, ele tentar que puxe da 3171. Fernando, 865, Torre 1, 18, decimal 6 dúzia. 86 dúzia, gol 093 após Pelô, desça para 2.500 pés, reporte na final do ILS. Após Pelô, 2.500, reporte na final do ILS, 9.093. Rio, prossegue Alfa, reporte no seu Juliette, bom dia. Dal 9970, bom dia, desceu 050, chegada Mari, projetado. Pátio 3, posição 09. Livre ingresso para o pátio 3, posição remota 09, 5973, na linha. Solo, Salvador, Gono 865, bom dia. Azul agora no push no 3. Solo, Salvador, bom dia, Gono 865. Bom dia, Gono 865, táxi via Alfa, reporte no seu Juliette. Alfa, reporte no Juliette, reportará. veio bater a high speed, zero? Afirmativo. Salvador 3171 para o DAC, 183 a bordo, passando 24 horas, Galeão. 3171 direita, ponto de espera 18612, 1015, boa viagem. Direito, ponto de espera 18612 para 3171. 865, Juliette, portão 8. Juliette, posição 865. 4040 da Azul, autorizado pushback em coordenação com o solo, aeronave da TAC, iniciando táxi, chama táxi. Decimal meia dúzia. 18,6, obrigado. Autorizado, puxa, chantar. Da linha, 140, ganha. General 9970, desça para 2000 pés, Prodidura, reporte estabilizado. Prodidura 2000, reporte estabilizado.